quarta-feira, o Canal 2 dá-lhe 2 horas de puro romantismo. Target Pillar, um espaço Target Radios que comporta 120 minutos com o melhor da música romântica. Não perca, entre a meia-noite e as 2 da manhã, de segunda à quarta-feira, Target Deluxe, no Canal 2, da Antena Web. Histórias incríveis, limites extremos, momentos de cortar a respiração. Sobrevivi. Uma série documental com histórias reais de quem esteve entre a vida e a morte. Sobrevivi. Aos domingos, às 23 horas, em Documentar. No Canal 2 da Antena Web. De par em par. Comece bem o dia na companhia do Canal 2. Às 10 da manhã, Carlos Bonaparte abre as portas de um novo dia e traz-lhe de par em par. Efemérides, curiosidades, música e, claro está, boa disposição. De par em par, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 11h30, no Canal 2 da Antena Web. Tenho o prazer de apresentar Tardes Latinas. São 30 minutos diários para dançar ao som da melhor música vinda essencialmente da América Latina e da Espanha. Tardes Latinas, de segunda a quinta-feira, entre as 3h30 e as 4 da tarde, no Canal 2 da Antena Web. Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Amém. Glória a Deus. Nós vamos agora nos preparar para ouvir a Palavra de Deus. Amém. Convido você então, abra sua Bíblia comigo lá em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Veja só, irmão, esse capítulo fala sobre a cura de um leproso chamado Naamã. Alguns de nós já conhecemos a passagem, sabemos o que aconteceu, e pode ser que exista alguém aqui hoje que não sabe, mas vai ficar sabendo hoje. Mas, além da história que ocorreu na vida deste homem, eu quero que você esteja disponível para receber direção, o entendimento de que passos esse homem tomou para reverter uma situação em sua vida. As pessoas, elas costumam muito achar que a vida é fruto de um acaso, que eles são fruto de um acaso, destino, de um karma. Não é assim que as pessoas pensam? Pensam que devem viver aquilo que a vida lhe ofereceu. Existem pessoas que até se conformam com a situação em que estão e não fazem nada para mudar aquilo, exatamente porque acredita com todas as suas forças que ele tem que viver aquela vida, que é aquela vida que Deus tem para eles. Obviamente que não é assim. A grande maioria da igreja já tem aprendido sobre isso, mas vale a pena refrescar na memória daqueles que já aprenderam e trazer um entendimento para aqueles que ainda não aprenderam sobre isso. A grande maioria já aprendeu que nós podemos reverter a situação, a circunstância da nossa vida. Mas, muitas das vezes, nos acomodamos e ficamos ali, no nosso conforto. Porque seguir a vida como ela é, gente, por mais difícil que seja, é confortável. Fazer as coisas mudar, aí é onde entra a diferença. Amém, gente? Fazer as coisas mudarem, traçarem planos, objetivos, metas, aí é que vai entrar a pessoa determinada. Amém? Como eu disse aqui alguns dias atrás, todas as coisas que existem hoje, as grandes invenções, foi na verdade fruto de pessoas incomuns, pessoas que foram mais do que ordinárias, elas foram extraordinárias. Pessoas que olharam para o mundo e se perguntaram, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu vim aqui simplesmente para seguir essa roda, esse círculo vicioso que existe aqui? Ou Deus tem algo diferente para mim? Agora, nós temos que estar empenhados nisso. Algumas pessoas sempre querem mudar o mundo, não é verdade? Elas querem, nossa, se eu tivesse tal condição, mudaria, eu seria assim, eu faria assim. Mas nós podemos mudar o nosso mundo. O mundo é a minha vida. É o ambiente onde eu vivo. E eu tenho a capacidade de mudar o meu mundo. Agora, você não tem condição de mudar o mundo do seu vizinho. Por quê? É uma decisão dele. A vida que ele vive é a vida que ele quer viver. Ou a vida que ele se conforma em viver. Porque muita gente diz o seguinte, eu não quero viver essa vida, mas a pergunta é, o que eles fazem para mudar de vida? O que eles fazem para dar a volta por cima? Amém, gente? Então nós vamos aqui, nessa passagem, estudar alguns princípios. Alguns passos, algumas leis que Naamã, ele praticou para ter um resultado diferente na sua vida, uma mudança de vida. Olha para o seu vizinho e diga assim, você não vai ouvir um sermão. Diga para ele. Diga assim, nem aquilo que o apóstolo pensa. Diga, mas você vai ouvir leis que podem mudar a sua vida. A pergunta é, por que que algumas pessoas mudam de vida e outras não? E aí eu sei que para os pessimistas, a resposta está na ponta da língua. Ele nasceu com uma estrela na testa, não é assim? Esses são os pessimistas. Ah, esse aí é um sortudo. Conversa de quem é pessimista. Agora, se você for curioso ao ponto de se perguntar por que algumas pessoas vencem, por que algumas pessoas mudam de vida, vocês vão ver que todas elas têm algo em comum. Todas elas têm algo em comum. Talvez nunca se viram. Entende, gente? Existia um homem chamado Dale Carnegie. Este homem, irmão, ele foi contratado há muitos anos atrás, no período onde os Estados Unidos passou por uma crise terrível. Ele foi contratado pelo presidente da época dos Estados Unidos para estudar o que tinha as pessoas que venciam, mesmo o país estando daquele jeito. Por quê? Que por mais que o país estava numa depressão, estava em baixa, algumas pessoas faziam a diferença. E aí a pergunta era, o que eles fazem? Diferente dos acomodados. Os acomodados dizem o seguinte, são sortudos. Diga para o seu vizinho, se você falava isso até hoje, a partir de hoje você não vai falar mais. Diga, você não vai falar mais a partir de hoje. Amém? Então aí está a característica de quem é vencedor. Ele se pergunta, ué, o que ele está fazendo que está dando certo? Porque é muito fácil jogar a sorte, né, no destino, no karma. É muito fácil, porque se eu disser assim, ó, o irmão vence, porque é destino. Sabe o que eu estou dizendo? Sabe o que eu estou dizendo para mim e para as pessoas que me cercam? Eu estou dando uma desculpa para a minha derrota. Eu estou dando uma desculpa para o meu fracasso. Eu não sei como vencer, quero me acomodar. Diga para o seu vizinho, não se acomode, irmão. Diga assim, se vencer é difícil, é por isso que é gostoso vencer. Diga assim, porque se fosse fácil, perdi o gosto. Não é verdade? Hã? Coisa, venceu, é facinho vencer. Que graça teria a vitória? Que graça teria a vitória, não é mesmo? Agora, alcançar o impossível, ah, irmão, aí que está gostoso. Amém, gente? Diga assim, eu sirvo um Deus do impossível. Agora, só Deus que pode realizar o impossível? Vou perguntar de novo. Só Deus que pode realizar o impossível? Quem mais? Por quê? Hã? Porque nós somos o bam-bam-bam? O Todo-Poderoso? Não. Não. Porque a palavra de Deus diz que quem crer fará o impossível. Diga um glória a Deus. Diga assim: eu creio, por isso faço o impossível. Mas tem que fazer mesmo. Porque da boca para fora é fácil. Da boca para fora todo mundo é perseverante. Da boca para fora todo mundo é valente. Da boca para fora todo mundo não desiste. Da boca para fora todo mundo é vencedor. Não é verdade? O que mais está em alta hoje é a palavra empreendedor. As pessoas vivem falando: o que você faz? Eu sou um empreendedor. É, virou moda agora, né? Sou empreendedor. Pergunta: o que você faz? Sou empreendedor. Ah, eu gosto de empreender. Eu sou um visionário, sou empreendedor. Só que aí você vai ver a vida dessas pessoas. Todos esses que dizem que são empreendedores são os que mais desistiram de coisas na vida. Entendeu? Quem é o empreendedor? É aquele que sempre fez as coisas funcionar? Não. Mas é aquele que mesmo quando fechou alguma coisa, abriu de novo porque acredita. Diga um glória a Deus. Você entendeu o que é empreendedor? Empreendedor não é ficar aí, ah, eu sou um empreendedor, mas desiste. Você não é coisa nenhuma. Entendeu? Não, eu posso todas as coisas. Será que você tem perseverado nesse posso todas as coisas? Ou eu posso todas as coisas, com exceção a essa, aquela outra, tirando tudo que eu posso tudo. Existem algumas coisas que as pessoas que vencem têm em comum. Diga assim: existem algumas coisas que as pessoas que vencem têm em comum. Diga assim: eu vou aprender agora. Depois dessa reunião, vai depender só de mim. Amém? Agora, uma outra coisa. O crente fracassado, ele sempre dá duas desculpas. Ou não era da vontade de Deus, o sucesso dele. O culpado é o pastor, ou o obreiro, ou o irmão da igreja, que por isso que ele não vence. É um frouxo. Porque quem é bom passa por cima de tudo. Diga um glória a Deus. Quem está parando com a besteirinha, desculpa, filho, mas você não tem condição ainda de ser servo de Deus. Não pode parar. Olha o que Paulo falou: nada me separa do amor de Deus. Parece que ele era folgado, né? Mas um folgado que é bom. Agora, aquele que não é folgado é mole, não é verdade? Desanimado. Já viu isso, gente? Vamos para a palavra. Segunda Reis, vocês acharam aí? Segunda Reis, capítulo 5. Diz assim, olha: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Diga comigo: era este homem valente, porém leproso. Percebe? Não era qualquer um, não é mesmo, gente? Hã? Não era qualquer um. Era um homem valente. Diga um glória a Deus. Era um homem valente. Só que a Bíblia diz que, embora sendo valente, era também leproso. Ou seja, você sabe que quando toca na saúde, a situação quer parar todas as áreas da sua vida, não é verdade? Hã? Quando mexe na saúde, para tudo. Este homem, irmão, a palavra de Deus diz que ele era um homem muito poderoso, porque Deus era com ele, e Deus tinha dado condição para ele vencer muitos obstáculos. Vencer muitas guerras, e por meio dele, o Senhor livrou o povo dele. Era um homem poderoso, porém leproso. Diga para o seu vizinho assim: vamos aprender os passos de alguém que vence. E aí diz assim, olha, versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse essa à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entregou a carta ao rei de Israel que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberá que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaure da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus? Posso matar e vivificar? Por que este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Versículo 8. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu um rei, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei, por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Olha para mim, nós sabemos aqui que o Naamã estava com essa grande dificuldade. Se você não sabe, a lepra era uma coisa incurável, incurável. Não é como hoje, hoje se faz tratamento, é curado da lepra, mas antigamente não. E o Naamã, ele tinha uma empregada, e essa empregada conhecia o homem de Deus. E quando ela ficou sabendo que ele estava enfermo, ele disse assim para a sua senhora, presta atenção, olha, se Naamã estivesse diante do profeta que está em Israel, ele vai ficar curado dessa lepra. O que que Naamã fez? O que está escrito aí? O que que ele fez? Vocês leram ou não? A gente leu agora. O que que ele fez? Vou fazer a pergunta, a alternativa. Ele foi até onde estava o profeta ou não? Vamos ler de novo, gente? Vocês estão aqui comigo? Hã? Veja só. Versículo 3. Disse esta sua senhora, oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Naamã foi ao seu senhor e lhe disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestido. Ele foi para lá ou não? Foi. É aqui onde eu quero falar para você, a diferença começa aqui de um vencedor. Aqui começa a diferença de alguém que vai fazer a diferença. Quando ele ficou sabendo que havia alguém que podia transformar a sua vida, que podia curá-lo, ele tomou a decisão. Amém, gente? Ele foi até onde estava o profeta. Eu pergunto a você, todo mundo aí fora diz que as coisas não estão boas, não é verdade? Está difícil, que as coisas estão ruins, não é mesmo? As coisas estão assim, assim, assado. Mas eu pergunto uma coisa para você, o que que eles estão fazendo para mudar de vida? Vou perguntar de novo, olha para mim, olha para mim. Olha para mim, o que que eles estão fazendo para mudar de vida? Nada. Por isso, gente, as pessoas não mudam de vida. Elas sabem, que quando as coisas não funcionam, somente diante de Deus é que vai ter solução, mas elas não tomam atitude. E depois reclamam, não é mesmo? Reclamam ou não reclamam? Aqui está a diferença. Quando alguém sabe de algo, o vencedor quando sabe que algo vai transformar a sua vida, ele não fica pensando. Ele não fica com moleza. Ele não fica empurrando com a barriga. Ele não fica dizendo, amanhã eu vou. Ele toma a decisão. Se é para mudar de vida, eu vou mudar de vida. Então veja só, aqui está a diferença, gente. O povo vive reclamando. As pessoas vivem falando que as coisas estão difíceis. É ou não é mesmo? As pessoas vivem falando, mas têm aprendido. Não tem. Então, gente, a primeira coisa, se tem que mudar de vida, o que você está fazendo para mudar? Essa é a pergunta. Não adianta você ficar, mas fulano não me ajuda, ciclano não me ajuda. O que mais as pessoas fazem é sempre dizer que o outro não ajuda, e por isso eles não mudam de vida. É ou não é verdade? Eles falam assim, se o presidente tal ganhar, as coisas vão mudar. Ganha e não muda. Hã? Já viu algum presidente bom? Não tem e nunca vai ter. Nossa, que pessimismo. Não, irmão, se ele for bom para o pobre, ele é ruim para o rico. Se ele for bom para o rico, ele é ruim para o pobre. Então não adianta. Vai existir? Alguém vai falar mal dele, vai ou não vai? Então, qual é o nosso foco? É não ficar olhando, irmão, para isso. Diga assim, mas eu tenho que buscar em Deus. Quando Naamã ouviu o seguinte, olha, tem um profeta lá, se você for até ele, você vai ficar curado, o que ele fez? O moço trouxe e foi. E não foi só para pedir, não, ele já pegou dinheiro, olha aqui, ó, versículo 5. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei. Assim Naamã partiu levando consigo 10 talentos de prata, 6 mil siclos de ouro e 10 mudas de vestido. Entendeu? Que tem gente que ele quer mudar de vida, mas ele só quer receber, né? Ó, venha a nós o vosso reino, nada, já viu? Ninguém me ajuda, ninguém faz isso por mim, o que você está fazendo por alguém? Então veja só, o Naamã tomou uma decisão. Vocês fizeram a coisa certa hoje, mas tem que fazer sempre. Amém, gente? Tem que fazer sempre. Olha só, preste atenção no que eu vou dizer para você. Eu também tenho que fazer isso. Não sou diferente de você. Não sou. Esses dias eu me vi diante de uma limitação, e eu não sabia se eu estava agindo correto. Isso na vida pessoal. Não sabia se estava agindo correto. Sabe o que eu fiz? Peguei um livro e falei, eu não sei resolver isso. Eu não sei. Peguei um livro e fui ler sobre o assunto. Eu preciso aprender a resolver isso. Agora, as pessoas quando estão diante de uma limitação, o que eles fazem? Se entregam. O Naamã tomou uma decisão. Amém, gente? Vá até o homem de Deus, vá até o profeta, vá onde está Deus. Mas você já viu as pessoas como são? Ninguém vem fazer uma visita para mim. Ninguém vem fazer isso por mim. Ó céu, ó vida, ó coisa terrível a viver. Não sei porque eu nasci. Não é verdade? Minha vida não muda por causa do prefeito. Não muda por causa do vereador que não me atendeu. Não muda por causa do presidente. E a vida daqueles que muda é por quê? A pergunta é, por que que alguém muda de vida e você não? Diga assim, se alguém muda de vida nessa terra, eu tenho que mudar também. Amém? Sabe por quê? Ninguém é melhor que você. Diga com muita ousadia, enche a boca para falar agora. Amém? Enche a boca para falar. Diga assim, ninguém é melhor do que eu. Não encheram não, né, irmão? Não nem ouvi você falar, Bruno. Está cansado? Quero ouvir, vamos lá. Diga assim, ninguém é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que eu. Melhorou, né? Hã? Não é não, Rodrigo? Diga um glória a Deus. Glória a Deus. E o Naamã foi até o homem de Deus, irmão. E versículo 9 diz o seguinte. Assim veio Naamã com seus cavalos, com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo... Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e será purificado. Presta atenção. Olha só. Naamã estava acostumado, irmão. Né? Presta atenção no que eu vou falar. Você precisa aprender isso. Naamã estava acostumado, ele tinha algo muito bom na vida dele. Que é, se eu tenho que mudar de vida, eu vou mudar de vida. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Só que ele tinha um outro defeito. Qual era o defeito? Era estrelinha, metido a besta, folgado. Entendeu? Ele achava que porque ele era o cara, ele tinha que ser atendido a hora que queria. Está entendendo? E quando ele chegou lá, irmão, que o profeta olhou e falou, não vou nem atender. Até porque, pastor, não tem um pacote de flanelinha aqui, não é verdade? Já viu o pastor com um pacote de flanelinha? Já viu? Tem pastor que tem um pacote de flanelinha, sabe por quê? Porque ele gosta de ilustrar as estrelinhas da igreja. Vou deixar o irmão brilhando. Faz carinho. Só para o irmão se sentir vaidoso. Está entendendo, gente? Ah, eu gosto tanto quando ilustra a minha estrelinha, eu fico brilhando na igreja. E o profeta aqui falou, não, aqui não tem flanelinha para ilustrar ninguém. mandou um mensageiro e falou assim: olha, Namã, antes de você ser curado dessa lepra aí, eu preciso mudar uma outra coisa na sua vida. Você tem que ser humilde. Você é valente, determinado. Você toma a decisão correta. Mas tem uma coisa que tem te faltado: humildade. Diga para o seu vizinho: humildade é uma característica de quem vence. Amém? Namã tinha uma, determinado, decidido. Mas estava faltando outra ali: humildade. E o profeta já olhou e falou assim: ah, aqui não tem flanelinha não. Você sabe que tem gente assim na igreja, não tem, irmão? Hã? Tem. Ele chega, ele começa a falar: apóstolo, eu sou isso, eu sou aquilo, aquilo outro. Amém, irmão, glória a Deus. Que bênção. Não é verdade? Amém. Isso é bom, dá honra que tem honra, não é verdade? É, amém. Tem que ser respeitado por aquilo que é. Mas querer ser mais do que aquele outro que não tem muita posição, aí já não dá. Não é verdade, irmão? Aí já não dá. Você concorda comigo? Concorda ou não, gente? Amém? Dá honra a quem tem honra. Quem tem posições deve ser respeitado na sua posição. Diz a palavra de Deus. Mas ele não pode ser maior que ninguém. Mais do que ninguém. Amém? E o profeta falou assim para o mensageiro: vai lá e fala para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Olha só. Sabe o que significava isso? É a mesma coisa que você vir aqui hoje. Fala assim: apóstolo, ora por mim. Aí eu falo: nem vou te atender. Ô, Bruno, vai lá e fala para ele ali no Jacuba, dá 7 mergulhos ali. Hã? Porque tem muita gente, principalmente o brasileiro, quando ele ouve falar no Rio Jordão, ele já logo imagina aquela água, né, santa, que tem até um asazinho quando entra no copo assim, batendo. Não é verdade? Ele imagina isso. E quando vai cair na água assim, não é nem... ele imagina que é aquelas auréolas, né? Não, não tem nada disso, não. Amém, gente? A água do Rio Jordão era a pior água que existia. E o Namã, quando ouviu falar: eu? Mergulhar nesse rio fedorento? Esse cara está louco. Diga assim: faltava humildade. Percebe? Ele era determinado, mas não era humilde. Nós estamos aprendendo o princípio de quem quer vencer. Tem que ser determinado e tem que ser humilde. Amém, gente? Versículo 11. Porém, Namã indignou-se muito e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, pôr-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado e me curaria da lepra. Eu pensava. Quanta gente chega na igreja pensando muito. Não é verdade? Ele chega na igreja, ele vem falar com o pastor, mas ele já fica esperando que o pastor faça aquilo que ele quer. Já viu? Vou lá conversar com o apóstolo. Apóstolo, meu caso é assim, assim, assado. Eu já sei o que ele vai fazer. O apóstolo vai pegar, botar a mão na minha cabeça, engatar a primeira, a segunda, se não pegar, vai no tranco mesmo e ficar chacoalhando, e falar: sai, diabo! Aí ele vem aqui e o pastor fala assim para ele: é mesmo, irmão? Então pode ir que você está abençoado. Ele vai embora triste: o pastor nem orou por mim, o pastor nem botou a mão na minha cabeça, nem chacoalhou a minha cabeça. Eu pensei que pelo menos eu ia ficar com torcicolo, né, pastor Paulo? Não é assim, pastor Paulo, algumas pessoas pensam? Mas algumas pessoas sempre chegam determinando o que quer receber. Então, o ponto principal para ser vencedor é ser determinado e humilde. O Namã estava lá cheio de pensamento: eu vou chegar lá, ele vai me atender, porque afinal de contas, eu sou o Namã. Afinal de contas, eu sou o cara. E o profeta vai me atender. Quando o profeta não atendeu, o que aconteceu? Ficou decepcionado. Eu pensei que ele ia me atender, pegar a mão e colocar no lugar infectado e me curar, e vai mandar eu lavar nesse rio Jordão. E sabe o que acontece, irmão? Aqueles que estavam com ele dizem assim: olha, você fez tantas coisas, tudo que te falaram você fez, e isso que vai trazer a solução você não vai fazer. Aí ele pensou e disse: é verdade. Foi lá no rio, mergulhou 5 vezes, amém? Quantas vezes? E o 7 é um número fera, não é verdade? Se você fizer um 7, colocar na sua camisa, você vence, não é mesmo? Hã? Não? Se você tatuar um 7 assim no braço, no peito, ninguém te segura mais, não é verdade? Não, gente. Então o 7 não tem nada a ver com isso. Embora ele é um número que mostra a perfeição, mas o milagre não está no 7, nem na água do Rio Jordão. Onde está o milagre? Na obediência à palavra do profeta. Quer vencer? Seja obediente à palavra de Deus. Por quê? Porque o profeta fala o que Deus fala. Entendeu? Quer vencer? Seja obediente. Ele deu o primeiro mergulho, saiu leproso, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, só no sétimo ele foi curado. Por quê? Porque era ali que estava o milagre, na obediência. Digam glória a Deus. Digam amém. Você quer mudar de vida? Tem duas coisas, obedeça a palavra. Agora, na obediência da palavra, você tem que ser perseverante. Que era uma coisa que Naamã foi aqui. Ele perseverou. A primeira, nada aconteceu. Na segunda, nada aconteceu. Na terceira, nada. Na quarta, na quinta, na sexta, nada. E aí, eu encerro dizendo o que eu falei. Está na moda hoje. Eu sou empreendedor. É mesmo? Quantas vezes você perseverou em realizar o seu sonho? Ou já desistiu na primeira dificuldade? Na sua família. Quantas vezes você tem determinado, não, eu vou vencer, eu vou perseverar. Diga assim comigo, desistir, qualquer um desiste. Diga assim, só os valentes permanecem. Vamos aplaudir a Deus, bem forte. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo Apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do telefone 0-19-3865-4246 ou acesse o nosso site www.ministeriomundialdecristo.com.br.